2230, chame-se Recife, 1288, alterna 1260. 6326, após coral, voa Mari. Após coral, desce para nível 060. O ajuste estava dando 094, vai ser identificação. Chanel 6326, desce para nível 060. Ajuste no 094, vai ser identificação. Oxanã 6326, 67 milhas, sudoeste Salvador, contato radar voa Mari, para intercessar a chegada Mari, desce para nível 060. Pode chamar a torre ou o esquilo Zulu, senhor? O esquilo Zulu, torre 198, decimal 95. 895 graus, esquilo Zulu. Torre com aquele cordial, boa tarde, papatango, esquilo Zulu. Papatango, esquilo Zulu, autorizado sinal 27, o verso 7, 190 graus, 099, o ajuste de altímetro na 04. Comi 14, vai aprovar a sinal da 197, livrando 1500, ou pelo topo. Tá 3154, acione identificação da CV, chegada à Mária para o nível 070, o ajuste, Salvador no 094. 914, Mária 1754. Voo 91185, voo CF366, desce para 2500 pés, está autorizado o RNAV da pista 10, o ajuste 1094. Aproximação autorizada, destinando para 3 2 metros. Controle. O 1256, chama-se Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685, 2 Voo 1164, voo servido 366, desce para 4000, pés o ajuste no 094. Voo 366, voo desce 4014, voo 1164. 6? 326, boa posição e SAP. Bataguísque, Kilo Zulu, no solo, aos 20, autorizado 180, Oscar, estacionar, frequência livre. Tá 354 pra cima. Tá 3154 negativo, mantenha 2509. Tá 3154, só buscará o número 4 na aproximação. Voo 91985, Centro Recife, 118, decimal 95. Voo 85, está estabilizado na aproximação. Voo 91985, Centro, Torre, 118, decimal 95. Obrigado, obrigado. Voo 1164, decimal 2500, 10, autorizado a RNAV da pista no 0, reporte servidor 366. Autorizado a RNAVE, desce para 2500, reporta no 366, voo 1964. Oh, boa tarde, voo 985, aproximação final. Voo 9185, com essa aproximação, voo 985 para voo. 985. Tráfego avistado, atualizado, pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9. Tive pouso, pista 1-0, gol 9-8. O ajuste 1-0 no 4 no momento, gol 9-1-8-5. Ajuste, gol 9-8-5. 6-3-2-6, isso para 5 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Calma o tráfego agora 11 horas, 9 milhas, como Nordeste, passa nível 070, descida para 2500 pés. Bravo 738, número 1 na aproximação. Tá? 326, copiou o controle? Sanem 326, calma o tráfego. 11 horas, 8 milhas, vamos no Nordeste, passa nível 060, descida para 2500 pés, um bravo 738, número 1 na aproximação. Na 326, após o TAP, irá voar o servidor 366, reduza para 2309. 2309, 3154, reduza para 2309. Informação, Sargo. 2309, 154. Boa noite, 187, aguarde. Afirmativo, 6326 autorizado, final do procedimento, redução 2009. Olha o no solo, aos 8 5 vai cruzando 80 para 70. 3154, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 6326, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado. Salvador, voo 9187. 9187, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Chegada Mari, 050. Para nós 3154-200, vai? Firma 3154, após de TAP, vou ser a Vitor 368. Ser a Vitor 368, após de TAP, 3154. Redução de velocidade 1809. Passou 366 visual, gol 1964. Gol 1964, complete final do procedimento RNAV, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2895, gol 1964. Torre Salvador, boa tarde, gol 1964, final da 10, Vicana. Gol 1964, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 12 minutos. Livre pouso, pista 10, gol 1964. Chino 63, 15, decolado aos 28, chino controle 120, 18, boa viagem. 08, obrigado, boa. Controle, Salvador, boa tarde, chino 63. Chino 63, 15, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Estimativo, via da EL para o 360, quando possível, voar na proa de da EL, ótimo. Gente, aguarde. Final do procedimento RNAV, reporte passando Serra Victor 366. Autorizado RNAV, capítulo 10, reportar Serra Victor 366, 3154. Autorizado 6326, Vasco Serra Vitor 366, complete final do procedimento da RINAVE, torre 118, decimal 95. 118, 6326. Salvador, boa tarde, boa tarde, 6326, mais atualizado procedimento. 6326, continue a aproximação, abaixo de salida. Encontra-se a meia dúzia de milhas com grau speed 1809, Airbus. Estamos configurando velocidade de aproximação, 3.4. Obrigado pela informação. Nuno 64, no solo 31, direito, 121, decimal 1 no solo. 21110, 1164. Pouso autorizado, vento 210 graus, 12.9. Autorizado, pouso 210, mais 32, mais. Controle Salvador, voo 9187, após etapa. Voo 9187 após o TAP, voo Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013. 366 após o TAP, 4 mil pés, 1014, voo 9187. A 3154, passa o Serra Vitor 366, complete final do procedimento da RINAVE, chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado, até mais tarde, 3154. Oi Salvador, boa tarde, eu estou 3154, 2 milhas e meia, Victor 372, pro 3154, continua a aproximação, aguarde o salivo. Continua a aproximação, aguarde o salivo, 3154. November Osquiz, táxi autorizado, chame na Taxi Romeo para mim. Sete, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Serei 366, eu vou 9187. Três, dois, meia, no solo, 34, direito, 121, décimo 1. Então, 3154, pouso autorizado, pista 10, vento 2, 10 graus, 089. Pouso cabeceira 1-0, vento 2-1-0 com 08, tá? 3154. É 6315, chama Centro Recife, 1251, alterna 12835. 12835, boa tarde. Então, bom voo. Ponte autorizado, ingresso pista 97, ponte alinhado e pronto, cap 97. No solo 36, direito, 121 no decimal, 1 no solo. Até mais tarde, 219. Papão 1000, novembro, Osco Isso, pega a área atualizada, pista 97, o vento 210 graus, 109. Passando Serra Vista 366. Pou 9187, completo final do procedimento RNAVE, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 195, 9187. Salvador, voo 9187. Oi, Salvador, voo 9187. 9187, reporte Serra Vista 372, baixar a trava. Estarei, 9187. Palmeiras, novembro, Osquisque, decolado aos 38. Ingresse perna contra o vento da pista 1-0 e aguarde para o cruzamento. Gente, vai ingressar contra o vento da 1-0 e aguardará para o cruzamento. Palmeiras, novembro, Osco Isque, efetue 360 pela direita, reporte nova perna contra o vento. Reportará novamente ingressando na contra o vento da 1-0, iniciando 360 pela direita. Iniciando Serra Vista 372, avistando gol 9187. 9187 da Gol, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, ajuste de altímetro 1-0-1-3. 1-0-1-3, pouso livre na pista 10, com 9187. Com 9187, informação de tráfego à sua direita, um Papa 28, Papa Alfa 28. Efetuando 360 pela direita, perna contra o vento da pista 1-0. 9187. Novembro, Osco Isque, efetue novo 360 pela direita. Iniciando iniciando a 360 para o direito. Dextree, Squawk Identification, line Mari to intercept Mari arrivals. Report 1 ready for descent. Stock Ida, Mari arrival, report for descent to 263. Temperatura física, autorizado o cruzamento do campo no ponto médio da pista no 028. Teve cruzamento da 1028 para a número 3. Bono 097, aciona a identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, autorizado high speed. Bono 097, o ajuste na 093. Siga, Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Papa Tango, Oscar Bravo, está declarado o Corona Cruz. Na prova está o último acionado, 0-1-5-1. Papa Bravo, confirma o tipo do equipamento e pouso em Salvador. Salvo, conta para o Salvador. Pouso em Salvador. Gente, Oscar, Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais via corredores, reporta para IP, confirme pessoas a bordo. Passarelo 2263, descend flight level 050, KNH 1013. 050, standard. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, November Oscar Whisky, acionado 0131 com proa do corredor forte, mantendo 1 mil pés. Romeo, November Oscar Whisky, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, corredor forte, confirme por quantas milhas irá se afastar de Salvador? Aproximadamente 1 ou 5 milhas, né? Cliente, o November Oscar Whisky. Control Passarelo 263. Request fly direct to Serra Vitor 368. Passarelo 2263, mantém Mari arrival. Mantenha Mari. Bono 097, vou na Pronto Serra Vitor 367. Pronto Serra Vitor 367, Bono 097. Tango Oscar Oscar Bravo, cheque seu transponder, não recebo mesmo. faça um check no equipamento, não recebo mesmo. Bravo, negativo. Tá passando o Oscar Alves Cabravo, o voo se erra. Meu vento ladrão, o 01. Que guarde um 01 na ideia de saída. Bahia, mais ou menos a 80 milhas de Salvador. Confirme algum ponto de coordenada, por gentileza, para confecção do plano, para o centro Recife, por gentileza, Guardião 01. Tango Oscar Oscar Bravo, agora recebe seu transponder mantendo o nome 500 pés. Reporte no casa. Bravo. Livre de desvios, o Gol no 097. Valeu, November Oscar Whisky, é possível manter a posição aqui sobre a Lendep por 2 minutos aproximadamente? Afirmativo, mantendo o meu pé. Tá pronto a decolagem? Ok, cumpriu a nota de autorizar a decolagem. Vento 180 graus, 10 nós, guardião 01, o ajuste de altímetro 013. Mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reporte em Paripe. Confirme POB. Decolapso 10, vento 2, 10 graus, 109. Torre. 20 Alfa Alfa Bravo, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 198, decimal 95. Salvador, Alfa Bravo. Salvador, Alfa Bravo. Alfa Bravo. Reporte vertical de Ceasa. Aproano norte para a saída. Jardim 01, decolada ao 51, chame em controle no 20, décimo 8, 500 pés. Setor proa nordeste agora. Controle 120, décimo 8, proa nordeste. Pode esperar pronto, chame a 6620. T2 não chamou a torre? Afirmativo, está pronto. Autorizado a alinhar e manter fio 0. Do 63, confirm your indicate speed. 240 knots right now. Confirm? 240 knots. Passaria do 2263, reduce speed 200 knots, descend 4000 feet. 200 knots, descend to 4000 feet. 2263. 2263, after the tap, fly Sierra Victor 368. After the tap, position 368. Controle, boa tarde, hoje é 6142, é prove, solicita a prova de Aracaju. NR6142, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350, saída Puka, autorizada para o Djama inicialmente. Ok, vai voar Djama, guardando Aracaju para encurtar. Voo 1097, confirma se tem condições de voar o Sierra Victor 366. Afirmo. Gente, autorizado voo Sierra Victor 366, autorizado final do procedimento da aeronave, reporte passando Sierra Victor 366. O tráfego superado para começar a descer para mil pés. Bahia, e manteremos um no mil pés. Na proa ideal será a 275. 193, ponto para a prova. São 3193, após o Oxané, autorizado a alinhar e manter Pichon 0. Ali, mantendo a 0 para 3193. O 00 local? Não, corrigindo. É, o nosso estimado de pouso será 1800 local. Guardião 011800, fique atento a um tráfego posição 11 horas 9 milhas, mantendo no 1500 pés, um papa alfa 32. Ciente do tráfego, ficaremos atentos. O Guardião 01 na escuta permanente, controle. Capatango Vitor, Índia Júlia, fica atento a um tráfego, posição 2 horas 8 milhas. Alfa Serra 50, rumo oeste. Senai 6142, autorizado a proa do Romeu Fox 08. Muito obrigado, senhorita. Controle, o November Oscar Whiskey para o regresso. Romeu Pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte e rotatória. Reporta na rotatória, está ingressando no Interlagos, Whiskey. Controle, boa, Xanea 6263. 63, reduce speed 180 knots. 180 knots, 263. Bosca Oscar Bravo, pouso autorizado, pista 97, vento 180 graus, 109. Autorizado no teste, para a Bosca Oscar Bravo. Vou para o nível de voo 360. Bravo, para 360. Passaria do 22, passaria do 2263, for spacing, maintain this heading, the heading 030 for 5 miles. Heading 0304, 5 miles to 263. Heading to 263, traffic 2 o'clock, 6 miles, 0.738 with ground speed of 180 knots. Roger. 193 da Santa, decolagem autorizada, pista 90, vento 200 graus, 109. Iniciando da 3193. Obrigado. Na aproximação, passando 366, voo 1097. 1097, complete o nome do procedimento RNAV, chame torre 118, decimal 95. 1295, até a saída. Não mandou, bom dia, boa tarde, voo 1097. Voo 1097, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. No solo, ao 56, confirme empate. Procedure. Right turn, visit 366, ascended to 263. Pessoas? Quantas pessoas? Posso estimar para pouso agora com o vento de cauda? 1735, 1735. Gente, 1735, copiado, Guardião 01. Pisado, pista 10, vento 18, 0 graus, 129. Confirmo, pouso autorizado, pista 10, 200 graus, 109. Eu não consegui copiar. Ok, autorizado, pouso voo 109. Horas meia, copiado. Salvador, Borda 3193. Quem é esse outro posto bravo? Já tá, El. 360 via... Guardando o quanto possível, já, El. 3193, autorizado, Leda. Obrigado. Romeu 4130, passa já. Passar sobre modulada, confirmar o controle. Romeu 141. Jeff. Vitor, Índia, Juliette, mantenha 1500 pés vertical do Ceasa. Está na Ceasa, mantenha 1500, tem contato com a torre, com o sol, com o controle, está devido a muito fluxo no comunicação, muito bem. Não consegui copiar. Passou direto para a torre devido a muito tráfego, falando com o controle, que o presidente está na rotatória e toca o campo. Ok, sim, já autorizado. Curva direita, ingresso final no 7, 1.500 pés. Vitor em Juliette. Autorizado, final no 7, Juliette. O 2703, confirma? Afirmado, o 2703. Gente, azul 2703, inicialmente subiu ao nível de voo 145, aguardando autorização nível final. 145, aguardando autorização nível final, azul 2703. O azul 2703, confirme o nível que solicita. Estamos no 340. Gente, inicialmente subiu, mantém 145, acione o transponder 5525. 5525, transponder a sessão nível 145, azul 2703. Passaria 2263, stabilizer on aeronave. Passaria 2263, complete final aeronave procedure, contact tower in 118.95. 118.95, certo. Compreendido por um tráfego aqui a 9 horas agora, passou na mesma altitude, meu bem. Confirme para o controle? É o November Oscar Luiz, que acabou de superar um tráfego na mesma altitude, em direção contrária, sobre a rotatória. O November Oscar Luiz, que o tráfego não encontrou-se na frequência do controle, recebemos o mesmo agora no radar. Não temos ciência desse tráfego, porém, estamos tendo 700 pés. Índia Juliette, efetue 360, pela esquerda, reporte nova final no 7. O 95 está visual com outro tráfego executando 360 pela esquerda na final 5 milhas, não do 7 também, né? November Oscar Whisky informou o tráfego contra as 4 torres, mantendo no 1000 pés, em Papa Alfa 3-2. Controle Salvador, é o Papa Tango e Eke Belbravo. Senhora, decolou de Serra Índia com Índia. Está com proa de Salvador, mas um sobrevoo em Arembepe. Está com 3 a bordo, já passou rotatória. Está mantendo 500 pés, né, o Yankee Romeo Bravo. O código 0146, Bravo. Papatango Yankee Romeo Bravo, mantém assim condições visuais, 500 pés. Confirme o local de sobrevoo em Arembepe. Arembepe, senhora. Direita. Ingresse perna do vento da pista 1-0 e aguarda para girar a base para final 1-7. Vitor, Índia Juliette. Gente, livre desvios, San 3193. Azul 2703, autorizado nível final 340, submantenha e chame o centro Recife em 1288, alterna 1260. Atenção, nível 340, chamará Recife 288-260, azul 2703. Meia 321, passa o nível de voo no 70, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, 6321, no bom sentido. November Oscar Whisky está presente, ingresso final no 7, aguarde a autorização de pouso número 2, November Oscar Whisky. Gente, o número 2 vai ingressar na final da 1-7. Encerrado, tem a frequência livre para autocoordenação. Índia Juliette, curve à esquerda. Pouso autorizado, pista 97, vento 2, 1-0 grau, 79. Autorizado 97. 4131 na azul, autorizado a alinhar e manter pistão 0. November Oscar Whisky será o número 2 para pouso em Salvador. Mantenha a separação com o tráfego à sua frente, o Vitor Índia Juliette. Aguarde a autorização de pouso. November Oscar Whisky. Gente, está visual, vai aguardar a autorização. Número 2, Whisky. San 3193, após desvios, autorizada para o Odipo Base. Confirme, 3193. San 3193, após desvios, autorizada para o Odipo Base. Após desvios, para o Base, obrigado. 263, on the ground, 04, now 121.1, the ground. Two, 263, to the tower. Uma 93, centro solicita que voe na proa de Itagel. 210 graus, 89. Sou Batango Vitor e Gigilete no solo 05, esquerda, Quebec, aguarde para ingresso. November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista 97, vento 180 graus, 129. Livre pouso 17, Whisky. Fez 193, chame o centro Recife em 1251, alterna 12835. ligado, dando 3193. Pato 131, decolada 06, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle, boa azul, 4131, passa 1700, da El dele. 1208. Controle, boa azul, 4131, passa 2000, da El dele. Azul 4131, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 320. 320, saída da EL, azul 4131. Estava no local de sobrevoo, cara. Sim, o Yankee Romeu Bravo, reporte para regresso. Bravo. Aeronave da companhia, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Pode decolar de companhia e manter o chão zero, 796. Papão Romeu, novembro ao Suíço, no solo 07, FITUI 180, reposte livrando parte 4. Parte da base, seguinte. Vitor Índia Juliette, parte 4, segue o novembro ao Suíço, reposte livrando. O Juliette Papá, aguarde para descida. Reposte para descida. Autorizada a descida para nível de voo 050. Decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 109. Iniciando a entrada, 209. Fono 620, aciona a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 06, 120, ajuste na 093. Novembro, Suíça. Salve pro Vitor em GGET. Azul, fator no 31, poderia voar Motiva? Fator no 31, inicialmente vou ler, aguardando Motiva. Via da guarda máxima, 413. Controle frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, bom, 200 mais. Quatro, quatro, 62, acena a identificação. Mais, autorizado o acionamento, chefe produtor do táxi. Controle, boa tarde, gol 2009, passa 1600. 2009, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 240. EL 240, gol 2009. 4462, contato radar a 5 milhas para a posição coral. Após coral, voa Mari para interceptar a chegada, reposte quando pronto para a descida. Quatro meia dois, desça para nível de voo 070, ajuste na 093. Meia dois zero, autorizado voar na Prodi TAP. Pro ligou o 2009, posição de Guarda Coral. 209, mantém a postura saída. Para mais. Meia decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 109. Meia decolagem, bola 796. Controle Salvador, é o Papatang aqui do Bravo, já retornando, já controle de Salvador. Gente, aqui é o meu Bravo, vou na ingresso no corredor Interlagos. Corrigindo, vou na Produção Asa, mantendo 500 pés, reporte visual começo. Bravo. O meu Bravo, confirmei, pouso em Salvador e encerro em Jack Windy. Salvador, senhora. Gente. O 2009, autorizado a Coral. Voo de Coral, 2009. Bono 796, decolador 12, chame controle, frequência 120, décima 8. 208, obrigado, ótimo trabalho. Boa tarde, 796, decolando as suas cotas. Bono 796, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. EL 360. Quatro, um, três, um, chame o centro Recife em 1251, alterna 1235. 251, 2835, azul, passando 3 1. Eu, Juliette, Charlie, Whisky, Torre, Salvador. 2009, sub, mantenha nível 220, aguardando autorização. E após... em coordenação com o controle vai acender o senhor para o nível 100. Sim, mantém. 200 autorizado como final, 2009, muito obrigado.